9:06, eu vou conversar por telefone com o técnico Cigano, ele que é o técnico do Foz Cataratas Futsal. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Satisfação, primeiramente, né? Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo feito até agora na temporada com o Foz Cataratas Futsal. E vamos falar do duelo, né, que acontece neste sábado. Enfim, mais um desafio gigante para a equipe? É, mais um desafio. Acho que a gente não veio de um resultado que nós queríamos ou pretendíamos, sei lá. É, a derrota inesperada, porque foi na maneira como foi, como se diz assim. Mas faz parte do jogo. O jogo, ele às vezes surpreende você em algumas coisas. E agora nós temos que reverter toda essa situação. Uma coisa que nós não queríamos era ir para os pênaltis, e que eu acho que é um pouco capacidade dos cobradores, dos goleiros, mas um pouco também é sorte no momento. Então eu vejo que a situação nossa é uma situação de uma luta muito grande amanhã. Pois é, eu vou até detalhar aqui para o ouvinte que está acompanhando a nossa conversa, porque o regulamento do Campeonato Paranaense prevê, né, que caso uma equipe vença um jogo e outra equipe vença o outro, né? Enfim, nessas fases agora de mata-mata do Paranaense da Série Ouro, a decisão acaba indo para os pênaltis. E essa derrota para o Aimoré em Matelândia no sábado passado, como é que faz para trabalhar até o psicológico dos jogadores? Porque foi uma derrota sofrida ali com um gol tomado nos segundos finais, num instante que o Foz Cataratas teve até chance real de sair com a vitória, Cigano. É, não é. Da maneira como foi, não é fácil, porque nós tínhamos, o jogo estava 4-3, nós atacamos eles, a bola estourou na trave, que nós íamos fazer a vitória, e sobrou para um atleta deles que não tinha voltado na marcação, que estava no ataque sozinho, e acabamos sofrendo o gol, faltando apenas 3 segundos. Mas o problema é tu ter a cabeça boa agora, semana, tentei acalmar os jogadores, porque o que te dá é a ansiedade da hora do jogo, que o jogo chegue. É um feito que nós queremos fazer, um compromisso que nós tínhamos com os atletas, de nós levar o Foz a uma final, coisa que não tinha acontecido, então são coisas boas que a gente está correndo atrás. Então é manter a calma, a tranquilidade, e amanhã o jogo tem que ser muito, muito inteligente. A gente não pode se jogar para cima deles, porque eles vão vir bem fechados, tenho certeza disso. É uma equipe boa, uma equipe que tu não pode errar com eles. Se nós tínhamos feito um jogo com eles aqui um tempo atrás muito perfeito, onde a gente ganhou de 8-0 deles, mas soubemos jogar. Então nós temos que fazer um jogo mais ou menos parecido, sabendo que a situação é outra. Eles vêm de uma motivação muito grande de ter vencido a Copa Gril, de ter passado por cima da Copa Gril, de ter nos ganhado no ginásio deles. Então é um momento de muita tranquilidade para a nossa equipe. Portanto, Foz Cataratas precisa vencer no tempo normal por qualquer placar que seja, né, para levar a decisão para os pênaltis. E como é que está até a preparação da equipe? Há algum desfalque? Como é que estará o elenco para o jogo de amanhã? Eu tenho um desfalque muito grande, que é o nosso goleiro Luan. Um dia antes de nós jogarmos lá, ele acabou estourando o joelho. Uma lesão que vai levar 6 a 7 meses para ser curada. E ele, que é um referencial muito grande da nossa equipe, é um atleta que quando nós nos apertamos, chamava para vir jogar como quinto homem. E hoje a gente não tem, porque o João Paulo não tem essa característica de fazer esse trabalho. Então é uma perda para nós muito grande. E o Jamurti também está tentando recuperar para o jogo de sábado, mas também a gente não sabe se ele vai ter condições até amanhã de jogar, porque não treinou até hoje ainda. E vamos fazer uma convocatória aqui, porque o apoio da torcida é fundamental. Os ingressos antecipados, inclusive, estão sendo vendidos hoje, né, ainda ao valor de R$10. Enfim, essa energia que vem das quadras, né, expectativa de arquibancada lotada, isso faz diferença aí para os jogadores e para a comissão técnica? Ah, faz. Esse aí sempre foi o diferencial que eu vejo aqui em Foz. Em todos os vídeos que eu já passei, eu não vi uma torcida tão vibrante, uma torcida tão apaixonada pela sua equipe, e que isso é o diferencial que eu vejo hoje em Foz, assim, é essa união que tem torcida, junto à comissão técnica, à diretoria, aos atletas. Então é um momento nosso que a gente até fica pedindo que venham, que nos ajude, porque a gente está querendo tanto chegar à final dessa competição. São metas, são objetivos nossos. Eu acho que o torcedor também gostaria de ver sua equipe disputando aí uma final nesse momento. Então a ajuda deles vai ser importante. Eu tenho certeza que o nosso torcedor vai lotar o estádio, o ginásio amanhã, sem problema algum. E lembrando que quem passar, né, de Foz, Cataratas e Aimoré pegará o vencedor do duelo entre Marreco e Pato Futsal. Partida de ida terminou empatada, né, 1-1 lá no Sudoeste. Cigano, boa sorte aí a toda a equipe e que segunda-feira possamos aí comemorar justamente a classificação do Foz para a final. Bom, primeiramente queria agradecer aí pelo apoio que vocês estão dando à nossa equipe e dizer a grandeza também que vocês também têm nos ajudando, demonstrando isso ao nosso torcedor, conclamando ao nosso torcedor que venha ao nosso ginásio. E quero agradecer, muito obrigado, e quem sabe na segunda, ou no sábado à noite, a gente festeja a nossa classificação aqui. Muito obrigado.